dedos. Quero alguém pra me abraçar. Então eu vou, enfrento as curvas, sem medo de sentir solidão. Penso em você, sei que não vai. Essa energia e piro, ela está bem aqui. Vem de mim e vem de ti. É um sonho real, amizade sem igual. Almas gêmeas demais, juntas pra viver em